ordem natural das coisas já não me conforta. Sei que não é natural. Meu olhar não brilha tanto para coisas mortas. Sei que não é natural. Sei que não é natural. Sei que não. Detalhadamente a cada toque que me alcança, estou cada vez mais sujo, man. Oh. Mantenho postura, pois essa minha fachada é o caminho que eu fujo, man. Oh. Sóbrio, mas tão louco que a sanidade é fogo e eu vivo todo molhado, man. Oh. Pólvora no bolso, não posso deixar queimar o que como um coringa guardo, man. Sou terra, firme como a ponta de uma lança, ferra. Alma cebosa que te atrasa, zera. O que tu chama de energia, guerra. É o que tu trava todo dia, terra. Firme como a ponta de uma lança, ferra. Alma cebosa que te atrasa, zera. O que tu chama de energia, é guerra. É o que tu trava todo dia. Com passo firme, estou calado mais. Mente trabalha como um garimpeiro. Focado no perigo da inveja. De quem inveja só por prazer mesmo. O ouro cega quem o quer demais. Faz o esperto pensar que é ligeiro. E céu da boca quem te visitar. Formigas num dia não rotineiro. Eu sou um problema pra tu, seu pele branca. Bem onde tu mira tua lança. Eu sou um problema pra tu, seu pele branca. Ei, bro, veja bem onde tu mira tua lança. Eu deixo.